Caralho, mano. O filho da puta me acordou de novo. Tá bom, velho. Já viu alguém com ódio de todos nessa porra? Já imaginou a devastação da Sodoma e Gomorra? Já pensou bem se vale a pena você continuar vivo? Você conseguiu, agora a guerra é comigo. Que cê fez? Vergonha pra sua família. Hoje me diz que o céu tá azul na sua vida. Vai se foder, comédia de canela cinza. Cê é tão ruim que me acordou às 5 da matina. Vê a tempestade de verbos que agora eu desperdiço. Puta que pariu, Lil Chris, você precisava disso. Até uma meba ouvindo o seu som quer te ver morto. Cada palavra que sai da sua boca pede esforço. Cê tá louco, idiota, o rap é seriedade. Cê ativou o grau mais alto da imbecilidade. Só tem três palavras, vai resumir você nesse mundo patético, tapado, e a terceira burro. Essa daqui é pra você. Essa cê fez por merecer. Só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Tempestade. Essa daqui é pra você. Tempestade. Essa cê fez por merecer. Tempestade. Só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Me explica um bagulho, que falta de amor é essa? Que cê tem que nenhuma rima sua presta? Até só diz, me lembra o Sorra Total. Se tu é rei, seu cetro se chama meu pau. Quem convidou você pra nossa irmandade? Ser IDO é só pra rapper de verdade. Volta pro Agreste, só cota é fazer show pros pacto. Nem você virando homem para partir desse pacto. Na minha área o som da Alex tem poder na cena. Na sua rua nego ouve o seu som de pena. Pede seguro pra fazenda da Maria Moura, mas fica quieto que até ela te mandou pra porra. A sua banca se desfez, era uma vez seu time. Sua palavra é gelatina, nunca fica firme. Toda internet confirma esse refrão pra cru. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Tempestade. Essa daqui é pra você. Tempestade. Essa cê fez por merecer. Tempestade. Só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Tempestade. Essa daqui é pra você. Tempestade. Essa cê fez por merecer. Tempestade. Só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Sou Baby Boo, preta de fé, gangueira de verdade. Os parabéns você ativou, no extremo da maldade. Tá pagando de coitada, agora vai doer. Meu time é só conquistador, e o playboy é você. Aonde eu entro nem em sonho você pisaria. Quem é você pra falar de rua e correria? E fica quieto que eu odeio o bafo de Jerico. Seu estilo é decadente, inútil, maldito. Quem é a Loki que consegue gostar da sua cara? Tão idiota que renega sua própria área. Só mesma ame pra ter saco com sua atitude. A Mario Crew é de verdade, você é só um put. Perdi meu tempo precioso fazendo essa letra, mas tá valendo, eliminei do jogo esse Zé Buceta. Boca de jumenta vai comer, manda caru. Ele, o Chris, vai tomar no cu. Tempestade, essa daqui foi pra você. Tempestade, essa cê fez por merecer. Tempestade, só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu. Tempestade, essa daqui é pra você. Tempestade, essa cê fez por merecer. Tempestade, só vou falar algo pra tu. Ei, Lil Chris, vai tomar no cu.